naquela cruz. Ele suportou naquela cruz todo meu pecado, toda minha vergonha, toda minha culpa. Ele suportou, ele me lavou, ele carregou aquela cruz. Ele suportou aquela cruz todo meu pecado, toda minha vergonha, toda minha culpa. Ele suportou, ele me lavou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, graça, eu canto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, graça, ele carregou aquela cruz. Ele suportou aquela cruz todo meu pecado, toda minha vergonha, toda minha culpa. Ele suportou, ele me lavou. Vamos! Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, graça, eu canto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, graça. Onde abundou o pecado, superabundou a